Fazer contato com você, você menina é ter do olhar azul. Vou tatuar o Cruzeiro do Sul no céu da minha boca pra orientar tua língua. Ligo às 5 da manhã, que é hora que os vampiros vão dormir. Vamos sair no disco por aí, pra longe desse sistema solar. Galáxias tenho pra te dar, estrelas de papel de seda pra embrulhar. Fazer contato com você, você menina ET do olhar azul. Vou tatuar o Cruzeiro do Sul no céu da minha boca pra orientar tua língua. Ligo às 5 da manhã, que é a hora que os vampiros vão dormir. Vamos sair no disco por aí, pra longe desse sistema solar. Galáxias tenho pra te dar, com estrelas de papel de seda pra embrulhar. Armei um observatório no décimo andar. Meu olho de longe vê de perto tua alegria.